O dia vai, sem esperança de voltar. O tempo, o relógio se arrasta devagar. No próprio sofrimento, vivendo aflições, perdas, derrotas que atingem as emoções. A alma se limita, vivendo a força, a alegria e tudo gira. Ao redor da fantasia é na lama que vive a sociedade. Lama do pecado que só mostra a realidade do Brasil. Desigual e corrompido, envolvido com idolatria e anticristo. São apenas reféns, vivendo escravidão, preso ao pecado que só leva à destruição. Encircla a vida nos bastidores da cruz. No apagado consciente enxergo a luz. Um trauma interior afeta minha alma. A lei do pessimismo incorpora outro trauma. A crucificação foi mais do que um ato. Sangue inocente de um justo condenado. Fazer valer a vida no decorrer do tempo, superando o pecado, sem viver momentos. Na poesia deposito 100% a esperança, pra ver sorriso no rosto das crianças. Sem as lágrimas, apenas o pulo de alegria. O coração tá na batalha enquanto a alma tá ferida. Se o sofrimento existe, a culpa é sua. Não vê culpa a Deus, pois é você quem tá na chuva. Sua dramaturgia sem Cristo não deu ibope. As lágrimas que caem não comovem nem Robocop. No próprio sofrimento aceito sem cerimônia. Grito o nome de Jesus e depois tá na vergonha. Depressão, os problemas, angústia, as aflições. Se tornam uma tonelada quando cê tá lá no chão, fraquejando, saboreando o fruto do pecado. Resultado de Sodoma, você viu, né? Fica ligado, ao pé da cruz, impossível não chorar. Relembrando o passado do homem que morreu no meu lugar. Se lamentar pra que se ele foi guerreiro. A coroa de espinhos furando nosso cordeiro. A dor que ele sentiu foi o pecado manifesto. Quebrou o sofrimento, agora nós é liberto. Do próprio sofrimento, ha, vulgo pecado. Lágrimas ao vento, coração manipulado. Do próprio sofrimento, ha, vulgo pecado. Lágrimas ao vento, coração manipulado. Pelo sangue de Jesus, a consequente liberdade. No peito do ser humano prevalece a falsidade. Sofrimento, pegando carona com a tragédia. Pecado é terror e sem trata que nem comédia. Diz que é feliz e por dentro pede socorro. Tipo situação de pretexto do orgulhoso. Nas batalhas da vida, machucado é só momento. Feridas da alma não cicatriza com o passar do tempo. Vários momentos que o coração encharca de dor, sofrimento, sei lá, tantas mágoas. Cristo morreu no teu lugar pra ver um sorriso na maior felicidade, correndo no paraíso.